Jorge Mateus começou tudo lá em Tumbiara 10 anos atrás. No dia 26 agora a gente completa 10 anos de carreira. Nesses 10 anos a gente teve o privilégio de vir aqui em Brasília cantar muitas vezes, graças a Deus. Muitas vezes. Muitos amigos, muita viagem, muitos shows, muitas alegrias depois estão aqui. E eu vou fazer uma pequena retrospectiva, já que música conta a história das pessoas. Uma pequena retrospectiva que conta também a minha história, a história do Mateus. Foram músicas que eu escrevi ao longo desses 10 anos. A primeira delas no ano de 2005, mais ou menos assim. E vê se larga de besteira, eu tô aqui na bobeira. Como é que é? E já faz tempo que eu te quero, há tanto tempo que eu espero. Vê se para pra pensar. Tô com saudade do teu cheiro e desse seu cabelo preto se espalhando sobre mim. Sua boca pedindo beijo e aumentando meu desejo. Não demora, vem pra mim. Quando você chegar, vai se perder no meu olhar. Vai, vai, vai. Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida. Eu sei que assim como eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha. Suprava que esse amor tá criando raiz. Todo caso pede medo, curte essa paixão e entra pela porta da frente meu coração. E entra pela porta da frente do meu coração. Ei, quando foi no ano de 2006, já tava morando lá em Goiânia junto com o Mateus. Saiu essa aqui, ó. Fica sozinho na hora, mas amor não se implora. Amor a gente conquista e não há quem desista. Se o coração chora, chora com vontade de te ver. Chora com saudade de você. Tu chora às vezes, eu nem sei porquê. Deve ser de tanto te querer. Foi o ano que a gente gravou o nosso primeiro DVD ao vivo em Goiânia, que tinha Querendo Te Amar, tinha Voa, Beija-Flor, tinha várias outras músicas. E esse DVD já tinha sido gravado quando eu fiz essa música aqui, ó. Então fica assim, a gente se encontra em outra ocasião, na festa junina, na festa de peão, no bar da esquina, Mônica. Seu amor não me fez tão mal. E o meu coração ainda bate igual. E a gente se encontra em outro carnaval. O mundo é tão pequeno afinal. O mundo é tão pequeno afinal. Sofri, morro todo dia, vivendo essa agonia que me tira a paz. Um dia te levo comigo e saudades suas eu não choro mais. Quem tem amor assim distante, não tem o bastante pra sobreviver. Pra todo mal da minha vida, pra curar qualquer ferida, meu remédio é você. Curar qualquer ferida, meu remédio é você. No ano de 2009, já tínhamos dois DVDs gravados. Saiu essa aqui, ó. que a gente se encaixa, é a tampa, é a panela, é a chama, é a vela, é a cama e o colchão. E que o mal de quem ama é saudade, você é a metade do meu coração. E que eu sou o amor da sua vida, eu sou água doce pra você beber. E que eu quero ouvir da sua boca que você anda por mim, como eu sou por você. Primeiro CD de que a gente foi, entrou dentro do estúdio pra gravar. 5 anos de Jorge Mateus. Saiu assim, ó. E aí já é hora de amor, não espera, só deixa o tempo e fica pro coração. E o meu tá dando sinal que tá querendo te amar. Depois de 2010 vieram algumas outras músicas. Algumas a gente já cantou, outras a gente vai cantar ainda. Vou destacar um trechinho de uma do último disco que fala assim, ó. Mas o último filme não chegou ao final, e a gente apagou bem na briga do casal. E depois, Juliana, de discutir vários assuntos, era um beijo de amor. Oh, oh, oh, Leomar, um beijo de amor. E terminaram juntos.